Angústia que mata, que vida pacata. Queria ver luz, o resplandecente morreu por você, foi Jesus. Mundo medonho, tristeza, agonia. Vivemos sem rumo, causando chacina. Morte se alastra, desgraça em festa. O povo perece, o diabo faz festa. Assim tá escrito, Jesus vai voltar. Mas com a ira do céu, quantos que vão ficar? Desgosto extintos, dias de mentiras. O inferno espera quem negou Messias. Palavra se cumpre, ninguém se comove. Deus, coitados, vão sofrer. Cuspiu na verdade, adorando outro ser. Justiça na terra só pra bens carnais. Metralha o irmão por bens materiais. Falsos profetas com milhões na conta. Sociedade secreta criam bomba atômica. Tempo acaba, ampulheta virou. O ano da besta vem unibiru. Angústia que mata, que deixa com sede de graça. Pra cá, tô cansado de ver tanta queria farsa. Ver luz, mas insanidade é o que o resplandecente morreu por você. Foi Jesus. Angústia que mata, que deixa com sede de graça. Pra cá, tô cansado de ver tanta queria farsa. Queria ver luz, mas insanidade é o que o resplandecente morreu por você. Foi Jesus. Aberto Yeshua, enxuga as lágrimas, dores continuam. Não é toa no cântico de exaltação. Flores maquiadas tampando o caixão. Te trai com o beijo, desejo do ser. Faz Cristo descer no inferno por você. Te resgatará, ressuscitar. Pregar a palavra, voltar pra julgar. Quem jogou a pedra seja apedrejado. E os humilhados serão exaltados. Depois desse dia, último serás. Sem calendário, ano de Barrabás. Depois desse dia, jaz. Procurou pela paz em luz de castiçais. As luzes se apagam, ampulheta virou. Último calendário vem onibiru. Angústia que mata, que deixa com sede de graça. Pra cá, tô cansado de ver tanta farsa. Queria ver luz, mas insanidade é o que o resplandecente morreu por você. Foi Jesus. Angústia que mata, que deixa com sede de graça. Pra cá, tô cansado de ver tanta farsa. Queria ver luz, mas insanidade é o que o resplandecente morreu por você. Foi Jesus na cruz.